seja grato a ele. Ela viu. Quando o mestre ali chegou, numa casa ele entrou, e ela então se apressou pra fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito raro dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo pra usar naquele dia. Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabiam o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela e havia perdoado ela e dado a ela salvação. Canta, vai! Servir a ele não tem preço. Levanta a mãozinha e canta agora no seu. Adorar a ele não tem preço. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Servir a ele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Aleluia! Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui nesta noite. É por isso que todo instante devemos ser gratos ao Senhor. Repudiar o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele era molhada, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabiam o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela e havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a ele não tem preço. Adorar a ele não tem preço. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Servir a ele não tem preço. Diga isso, e diga agora. Viver ao lado dele. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Aleluia! Aleluia! Ele é digno de nossa honra, de nossa glória, de nossa adoração a Ele.